André Civis, o Mural de Ibicuá. Anda, Belírio, sua rocha, o fenômeno da Bahia. Todo mundo que levo pra casa, jantar a dois aqui é coisa rara. Vai se sentindo privilegiada. Sei que você é uma moça de família, tem o meu respeito, vai com calma aí. Aqui tem sentimento. Respeito, vai com calma.